Retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Está no ar, pela Rádio Mundial, programa A Era da Luz. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari. Bonjour, monsieur et mademoiselle ouvintes. Com este sotaque horrível, quem vos fala aqui de Paris, França, é Miguel Ferrari, sou biofísico e psicólogo, e mais conhecido como marido da doutora Mônica, dentista. Bom dia, meu querido Evaldo na mesa de som, como sempre aí sofrendo aí no Brasil e a gente passando mal aqui em Paris. Hoje estamos no último dia de nossa viagem e com certeza hoje à noite estaremos desembarcando no aeroporto de Guarulhos para podermos atender aos nossos senhores ouvintes pelo telefone 3081-0829 e pessoalmente também. E também podemos fazer o nosso próximo programa ao vivo, Vivinho da Silva, para vocês, que vocês devem estar com saudades. E vamos levar muitas novidades que trouxemos dessa viagem. Estamos aqui desta cafeteria do aeroporto Charles de Gaulle, esperando o nosso voo que nos levará para o Brasil. Por isso, eu quero passar a palavra para a doutora Mônica, porque o meu café está esfriando, e que vai nos falar o quanto eu fiquei cansado de tanto andar aqui nesta viagem, e que eu deveria fazer mais exercícios diários. Ela tem razão, né? Mas, ufa! Bom dia, doutora Mônica, com suas dicas de exercícios e movimentos. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Eu sou Mônica, dentista. Pratico uma odontologia natural e desintoxicante no meu consultório. E sou esposa do Dr. Miguel. Então, hoje, realmente, eu gostaria de falar para vocês sobre exercícios, a importância de exercícios e do movimento na detoxificação do organismo. Qual é a importância, qual é a relação da desintoxicação com a prática de exercícios. Mas eu gostaria, antes disso, de continuar falando mais um item daqueles 10 que eu me propus a passar para vocês sobre a nossa horta. Essa xícara está lascada. Monsieur, s'il vous plaît. Esta bique está lasquée. Vocês devem estar ouvindo. O Miguel está conversando aqui com o garçom francês. Está lascado isso aqui. Então, nos últimos encontros, ouvinte, eu comecei a conversar com vocês sobre planejamento, os 10 passos para se fazer uma horta. E já passei para vocês o planejamento do terreno ou das floreiras. Falei sobre os tratos das culturas e das ferramentas que você vai precisar ter. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o terceiro passo, que é o plantio. Plantio é uma operação feita em semeadura direta com sementes ou plantio de mudas, 14 dias após o preparo do canteiro. Essa semeadura direta com sementes deve se distribuir 2 a 3 sementes nas covas. Para fazer essa semeadura, ouvinte, você pode pegar aquela forminha de gelo que tem aqueles quadradinhos, aquele tamanhinho para colocar as sementes e para você obter a sua mudinha é perfeito. Porque ali já está previamente aberto, espaçado, conforme a exigência da hortaliça que você vai plantar. Então, quando as mudinhas estiverem com 2 folhas definitivas, começar a fazer o raleamento, deixando uma planta por covinha, por quadradinho. O transplante, para a maioria das hortaliças, é feito quando as mudas atingem o estágio de 8 a 10 folhas. Em geral, quando elas estão com 8 a 15 centímetros de altura. Existe uma tabela de hortaliças e plantio no local definitivo. Está no nosso site, essa tabela, naquele PowerPoint sobre a horta caseira que eu já comentei em nossos encontros anteriores. E existe verduras e hortaliças que podem ser plantadas o ano todo, não precisa seguir esse calendário. Então, aqui eu já terminei, falei sobre o terceiro passo do planejamento da nossa horta. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os exercícios que o Miguel tinha comentado. Existem três tipos de saúde para nós nos tornarmos seres desintoxicados, para nós nos tornarmos seres saudáveis. Quais são esses três tipos de saúde? Para tornar essa teoria mais compreensível, nós vamos dividir os homens em três tipos no que se refere à saúde. No primeiro tipo, tem um físico saudável e não possui toxinas. Consequentemente, não precisa desintoxicar. Ou melhor, ele não contrai doenças, porque a causa das doenças é só uma, presença de toxinas. Pessoas assim são extremamente raras, pelo menos nesse planeta. O segundo tipo é portador de toxinas e tem muito vigor físico. Em decorrência disso, a ação desintoxicante desencadeia-se em pequenas e em grandes doenças. O terceiro tipo, embora também seja portador de toxinas, tem pouco vigor físico, razão pela qual a ação purificadora não consegue se desencadear. A ação desintoxicante não acontece. Mesmo que ocorra, é fraca. Tais pessoas só desintoxicam quando se tornam mais vigorosos através de exercícios ou de outros meios. Quem disse isso foi Mokichi Okada. Então, é aqui que entra o que o Miguel estava dizendo, os benefícios da atividade física. Que interessante, então, uma pessoa que tem muitas toxinas, está muito intoxicada, mas não pratica exercícios, se é uma pessoa sedentária, também não consegue se livrar dessas toxinas, porque o organismo não tem nem força de eliminação, não tem força para se livrar dessas toxinas. Existe um estudo feito pelo Cooper Institute for Aerobics Research em Dallas, Estados Unidos. Acompanhou 13 mil pessoas por mais de 8 anos. Os resultados mostraram que os homens sedentários, que são pessoas que não fazem exercícios, morriam a uma taxa de 3,5 vezes mais alta do que os moderadamente ativos, e as mulheres sedentárias em uma taxa de 4,5 vezes mais alta. A boa notícia é que você não precisa se exercitar vigorosamente para colher os benefícios dos exercícios. E, ouvinte, você sabia que suar faz bem ao cérebro? Já foram os tempos em que o exercício físico era recomendado apenas para manter o coração saudável, o colesterol baixo e a pressão arterial sob controle. Hoje, o exercício é indicado também para manter a saúde do cérebro, combate os efeitos nocivos do estresse crônico, a depressão, a ansiedade, melhora a memória e o aprendizado, e ainda faz o cérebro produzir substâncias que mantém os neurônios saudáveis e mais resistentes a danos. Hoje, o exercício físico regular é considerado o que há de mais próximo a um elixir da juventude. Ele faz o corpo aumentar a liberação de dois hormônios, o IGF-1 e o hormônio do crescimento, conhecido como GH, cuja redução com o passar dos anos está associada ao envelhecimento normal do corpo e da mente. Com mais idade e cada vez menos desses hormônios, o corpo acumula gordura, perde massa muscular, potência cardíaca e elasticidade das artérias e, de quebra, ainda perde neurônios no cérebro, sobretudo se o estresse for uma constante na sua vida. Tudo isso é inevitável para quem leva uma vida sedentária, mas muda drasticamente quando você começa a suar com regularidade. Mas tem que suar, não é fazer uma caminhada devagarzinho, parando vendo uma loja, vendo, não, tem que andar rápido, pelo menos 30 minutos todos os dias. Cada vez que você corre, pula, joga a bola ou anda rápido o suficiente para suar, seu corpo secreta o hormônio do crescimento e o IGF-1 no seu sangue. Os dois são grandes responsáveis pelos benefícios do exercício para a saúde. Sua massa muscular aumenta, seu índice de gordura corporal diminui, os ossos e o coração se fortalecem e até a produção de colágeno da pele aumenta, o que ajuda a manter o aspecto jovem. É, como eu, o meu, por exemplo. Eu vou, quando chegar no Brasil, vou fazer exatamente isso que a doutora Mônica falou. Ela entrou totalmente na minha área, né? Eu não falei nada de hortinha até hoje, e ela agora está falando de saúde sempre, né? O que, que faz, o que é o hormônio e tal, né? Bom, você sabe que eu pratico biofísica. Portanto, eu posso fazer exames de biorressonância que poderão diagnosticar em poucos minutos o que realmente se passa com cada indivíduo. Mas eu antes gostaria de lembrar aqui da França que ainda estaremos fazendo aquela promoção que a doutora Mônica iniciou. Ou seja, se você marcar o exame de biofísica este mês, você leva de brinde um bocache, que é aquele pozinho que ela falou lá, e o produto EM juntos, para poder começar a fazer a sua horta em casa e ter muito mais saúde. Porque é essa nossa proposta, que isto que é que consideramos retornar conosco ao caminho que leva ao paraíso, como é a nossa introdução. Bom, eu senti na pele a vida sedentária que eu tive esses últimos meses, lá para trás, aí, os últimos 5, 6 meses, pois fiquei mesmo cansado de carregar essas malas malditas aqui, de andar pelas cidades, de ver museus, lugares turísticos, históricos e tudo mais. Acho que gastei calorias para pelo menos uns 3 meses. Eu já estou com crédito aí uns 3 meses. Mas quando eu voltar para o Brasil, com certeza eu vou fazer a minha caminhada diária de 30 minutos, depois de ouvir o que a doutora Mônica falou, com essa voz suave. É isso mesmo, ouvinte. Então espante a preguiça e mãos à obra. E como o Miguel mesmo disse, ele sentiu na pele os efeitos do sedentarismo. Depois do cafezinho. Caso você seja sedentário e tenha alguns desses sintomas que eu mencionei, tenho certeza que o Miguel vai conseguir ajudá-lo a se reequilibrar. E se você quiser maiores informações sobre o que eu disse, sobre o que ele está dizendo, por favor, pode nos ligar 3081-0829. Ah, obrigado. É, bem introduzido isso. Então, voltando ao que a doutora Mônica está explicando, eu gostaria de classificar alguns sintomas que o indivíduo poderá ter devido ao sedentarismo. Nós podemos ter, por exemplo, sintomas rápidos de resolver, sintomas rápidos que a gente possa resolver na biofísica e fácil de diagnosticar, como dores nas costas, problemas muscular esquelético, aumento de gordura corporal, gastrite. Então, para analisar esses problemas, nós temos um aparelho de biorressonância. Não é ressonância magnética, é biorressonância, que irá verificar principalmente 3 itens. Que mais aparecem nesse tipo de enfermidade. Ou seja, verificamos os dentes, já que ela entrou na minha parte, eu vou entrar na parte dela, os parasitas possíveis no corpo e as toxinas. Lembra que nós falamos muitas vezes de toxinas? Os dentes, como já dissemos antes em outros programas, não doem. E quando tem uma cárie ou uma disfunção gengival ou ainda um problema de canal, eles descarregam cargas reais de eletricidade sobre o corpo. Para vocês terem uma ideia, a carga elétrica que um dente disfuncional pode produzir é cerca de 100 vezes maior do que uma célula pode suportar, uma célula do nosso corpo. Com o excesso de flúor que está sendo colocado na água, na pasta de dente, nas panelas de cozinhar, etc., nós, pobres mortais, não sentimos mais as dores de dentes, não é mesmo? E deixamos a carga elétrica percorrer o nosso corpo, dando dores nas costas, problemas musculares, que muitas vezes é chamado de fibromialgia, e até gastrite nós podemos ter. Quem me conhece sabe que todas as vezes que eu sinto uma dor no braço, eu não vou, no ombro, né? Eu não vou imediatamente no ortopedista, eu vou no dentista. É isso que eu tenho que tratar. Com o aparelho de biorressonância, é possível detectar qual dente está com problema e qual o problema que aquele dente apresenta. Assim, o paciente só tem que levar o odontograma que eu emito para o dentista de preferência minha esposa, né, que ela é melhor dos dentistas, e este poderá resolver o problema de dores musculares nas costas e outro ato, né? Eu já vi casos que a doutora Mônica resolveu que a pessoa não voltou mais no meu consultório porque não tinha mais dores, né? Então eu estou pedindo comissão para ela agora, toda vez que ela tratar dos meus pacientes. Bom, cabe aqui dizer também que é importante que se tenha uma boa oclusão. Eu tenho recebido muitos pacientes de idade, com idade razoavelmente avançada, principalmente que têm dentadura feita há 20 anos ou mais. E então, e estão todas descompensadas, essas dentaduras estão tudo descompensadas, portanto, perderam a oclusão. E com isso tem muitos problemas de dores pelo corpo inteiro. Aí eu mando para a minha querida esposa, que faz um trabalho maravilhoso com essas senhoras e senhores de idade. E logo conseguimos resolver o problema. Outras possibilidades é o de termos parasitas, sejam bactérias, vírus ou fungos, que penetram pela corrente sanguínea e se alojam em tecidos moles como tecido de gordura, veias, criando as varizes, muitas vezes, não sempre, mas às vezes. E algumas vezes atacam os neurônios também. Como eu não tenho muito tempo agora, eu só vou dizer que é possível detectar essas parasitas e saber onde elas estão. E o caso é só matá-las. E como é que a gente pode matá-las? Homeopatia, não é assassinato, não é nada dessas coisas assim. É a matar as parasitas com homeopatia ou fitoterápicos. Né? Falei certo dessa vez, hein? Fitoterápicos. Ou organoterápicos, tá certo aí? Tá certo? Sim. É, organoterápicos que são naturais e não causam nenhum mal ao indivíduo. Pois nós medimos qual o medicamento que mais se adequa àquela situação. Portanto, se tivermos duas pessoas que estão com um aumento de gordura corporal, por exemplo, daremos dois tratamentos diferentes. E duas dietas diferentes. Então não existe um igual ao outro. São cada um os indivíduos. As toxinas. Acabou meu café. As toxinas mais a. Deixa eu ver. As toxinas mais a vida sedentária são as maiores causadoras de aumento de gordura corporal. E se fizermos os exercícios diários, facilmente iremos resolver esse caso. A segunda classificação que eu tenho aqui são os sintomas de longo prazo, porém igualmente fácil de detectar. Quais são? Hipertensão arterial, infarto do miocárdio, diabetes e osteoporose. O importante no exame de biorressonância é que este exame é não invasivo e funcional. O que significa isso? Esse exame é... A gente vê cada indivíduo é um indivíduo e a gente vê a pessoa dentro do seu corpo. Vê cada órgão como está interagindo com os outros órgãos do seu corpo. Então nós podemos observar os órgãos, o sangue, as células, como elas se comportam dentro daquele indivíduo, que tem funções particulares para aquele indivíduo. Não deixando assim nenhuma dúvida do que se passa e qual é a causa do problema. Isso nós temos que ficar bem claro. Nós não vamos procurar os sintomas. Nós vamos procurar a causa do problema. E vamos resolver a causa do problema. Ué, eu acho que estão chamando a gente do voo, né? Tá meio barulhento aqui. Não sei se estão ouvindo. Mas estamos quase prontos para embarcar para São Paulo. Nós vamos viajar hoje o dia inteiro e vamos chegar em São Paulo às 20 horas. Se vocês quiserem ficar lá no aeroporto de Guarulhos com bandeirinhas e tudo mais, podem ficar. Eu tenho o mais prazer de recebê-los lá e dar autógrafo. Não sei se tem que dar autógrafo. Né? Então, você ia falar alguma coisa, doutora? Não, eu só queria, não preciso mais falar nada, só passar o nosso telefone novamente, 3081-0829, e no dia 22 já estaremos atendendo aqueles que tiveram alguma dúvida sobre o que foi passado hoje aqui. Então, ouvintes, não esqueçam de fazer o exercício diário, 30 minutos de exercício, mas precisa suar. não esqueça, todos os dias, que com certeza você vai começar a produzir novos neurônios, ficar mais inteligente, memória vai melhorar, musculatura melhorar e vai rejuvenescer. Ah, então. Pois é, mas, doutora mãe, você sabe que é longe o nosso gate, né, o nosso portão de embarque. Então, nós vamos ter que correr até lá. Isso significa que a gente vai estar suando já. Então, nós vamos ter... Como é que é o IGF, IGP? Vai ter um aumento da produção de hormônio do crescimento e do IGF-1. Que são hormônios que produzem musculatura, que produzem neurônios, que rejuvenescem. Mas quer dizer que então, se eu correr muito até lá, eu não vou caber na cadeira? Porque eu vou ficar tão grande, né? Porque você não fala que é um hormônio do crescimento, vou crescer. Sabe o que, que a gente podia pensar também? Começar a fazer o Evaldo correr tudo durante o nosso programa, né? O Evaldo, porque assim ele cresce, faz um hormônio do crescimento pro Evaldo. O Evaldo fica maior do que ele já é, certo? Então... Eu acho que não vai funcionar, porque o hormônio do crescimento em adultos que já passaram daquele estágio de crescimento normal, fisiológico, que Deus elaborou, ele serve para renovar nossas células e para nos deixar cada vez mais jovens, para nos deixar sempre totalmente, não trabalhando com células antigas, com células velhas. Ele faz com que nós tenhamos vigor e saúde física, o hormônio do crescimento em idade que não é de crescimento normal. Ah, então não tem esperança para o Evaldo. Isso, infelizmente, grande Evaldo aí do Brasil, sinto muito, eu tentei, mas não deu certo. Tá, mas foi bom. Todo caso, a gente vai correr lá e eu acho que eu vou passar esse voo inteiro andando para lá e para cá dentro do corredor, né? Para quem sabe fazer os exercícios 30 minutos, só que são 10 horas de voo quase, então eu não sei como é que eu vou fazer 10 horas de correr para lá e para cá, vai ficar muito complicado, né? E eu queria lembrar também que no sábado que vem, dia 27 de novembro, nós vamos estar ao vivo, Vivinho da Silva, nos estúdios da Rádio Mundial, às 10h30 da manhã. E aí nós vamos estar lá para mostrar o que nós aprendemos de maravilhoso nessa nossa fabulosa viagem, né? O que mais você gostou? Foram os museus, os teatros, a Pompeia, né? Não é a Avenida Pompeia e nem o bairro da Pompeia em São Paulo. É a cidade de Pompeia na Itália, que ficou soterrada devido a uma explosão do Vesúvio, né? Que é o vulcão lá. Muito bacana ver aquilo, viu? Vale a pena, né, ver aquilo. É, o que eu mais gostei foi o passeio à Ilha de Capri. A Ilha de Capri, esse daí realmente só os ricos que podem ir para a Ilha de Capri, mas a gente tem que ser rico de saúde. E quando a gente é rico de saúde, a gente pode fazer esses passeios e pode fazer muito mais coisas, muito mais interessantes, né? Então, e aí o que acontece? A gente precisa sim fazer novos exames, manter a nossa saúde sempre perfeita. E quando a gente mantém a nossa saúde sempre perfeita, sem tomar medicamentos em excesso, sem fazer coisas grandiosas demais, a coisa fica muito boa, né? E depois muita gente pensa que isso daí, que esse exame de biofísica é uma coisa de rico, mas não é verdade. Eu simplesmente tenho que cobrar um valor porque eu tenho que comprar aparelho, eu tenho que comprar como chama aquele software? Software. E tenho que comprar uma série de coisas que é por isso que eu cobro. Mas na realidade eu gostaria muito, e algum dia eu vou conseguir, de não cobrar mais nada para os seus ouvintes, porque realmente eu cobro bastante pouco. Eu acho que se vocês forem ligar, vocês vão ver que não é caro. Podem fazer esse exame que vocês vão economizar em exames, em médico, em remédios. Então, quer dizer, e vai economizar a sua própria saúde, o seu próprio corpo. Isso que é importante, não acha? Sim, e só voltando aqui para a atividade física, só para encerrar, né? Nós não fomos feitos para ficar sentados no sofá. Os confortos da vida moderna são ótimos. Jogar videogame, assistir televisão, ficar fazendo um tricôzinho, um crochê, sentadinha, ou ficar no computador, conversando no bate-papo no Orkut, no Facebook. Mas o sedentarismo talvez seja um grande responsável pelo lado ruim do envelhecimento. Não dá para parar o tempo, mas reverter os seus efeitos indesejáveis sobre o corpo e sobre o cérebro está ao alcance de todos. Basta suar a camisa. Muito bem, parabéns. Então, boa semana. Espero que vocês desejem uma boa viagem para mim, né, e para a doutora Mônica, que vamos então agora embarcar. Tá? Estou sentindo isso. Obrigado, Evaldo. Um grande abraço. Até mais. E acabou o café. Retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Você acaba de ouvir pela Mundial, programa A Era da Luz. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari.